Junto Vestidinho, Felipe Nier, aqui na sua rádio preferida, é o programa central do sertanejo, comigo Silvio Ferraz. Passou por aqui também o Cristiano Araújo, Fafá Fafá, e Alex Ferrari Peguete. Tô indo pro segundo bloco, intervalinho comercial rapidinho, mas o central do sertanejo já tá de volta. Vou trazer pra você na sequência também informações falando aí da cantora Paula Fernandes. Então te aguardo, enquanto com a sua audiência. É o central do sertanejo, já já de volta. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já tô de volta trazendo pra você mais Central do Sertanejo nesta sexta-feira maravilhosa. Hoje, 3 de janeiro do ano de 2014. Olha, tô trazendo pra vocês agora informações da Paula Fernandes. Paula Fernandes fica surpresa com a quantidade de fãs que encontrou na Europa. Isso mesmo, a Paula Fernandes encerrou a sua segunda turnê pela Europa. Já até havia dito isso aqui no programa Central do Sertanejo. E o que aconteceu em Londres, essa turnê, e ela ficou apaixonada com a quantidade de pessoas que estavam chegando pra ela e falando: Paulo, te amo, você é tudo pra nós. A artista passou também pela Lisboa e também por Portugal, Luxemburgo e Bruxelas. Durante a sua turnê, Paula não teve a companhia do seu namorado Henrique, e que amada agora está nos braços do seu amor, né? Relaxando, e passou aí o Réveillon junto com o seu amor Henrique. Vamos curtir Paula Fernandes e Michel Teló. Se tudo fosse fácil. Se tudo fosse fácil, eu me jogaria em seus braços, me afogaria nos seus beijos, me entregaria de bandeja pra você. Se tudo fosse fácil, mandaria a saudade embora, estaria te odiando agora. Como se fosse fácil apagar você de mim. Saudade eu tenho toda hora que você me vem na memória. Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer. Saudade eu tenho toda hora que você me vem na memória. Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer. Mas se tiver que me deixar, vai deixando devagar. Deixa eu me acostumar com a sua ausência. Se tudo fosse fácil, eu me jogaria em seus braços, me afogaria em seus beijos, me entregaria de bandeja pra você. Se tudo fosse fácil, mandaria a saudade embora, estaria te odiando agora. Como se fosse fácil apagar você de mim. Saudade eu tenho toda hora que você me vem na memória. Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer. Saudade eu tenho toda hora que você me vem na memória. Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer. Mas se tiver que me deixar, vai deixando devagar. Deixa eu me acostumar com a sua ausência. Saudade eu tenho toda hora que você me vem na memória. Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer. Saudade eu tenho toda hora que você me vem na memória. Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer. Mas se tiver que me deixar, vai deixando devagar. Deixa eu me acostumar com a sua ausência. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, mulherada tava em casa.